chame antes da Juliette. Autorizado táxi de Alfa, chamando antes da Juliette, gol 9354. TAM 4738, decolagem autorizada, dá 1-0. O vento é 070 graus, 09 nós. Fecha no 0 alinhador de decolagem, TAM 4738. Puxa na 6224, cópia. 62, autorizada Aracaju, nível 190. Decola da pista 1-0, saída Cuca, transição Caju, controle 119 décima 8. Transponder 5413. 1-0 para Caju, decolagem da 1-0, Cuca, Caju a saída. 119 décima 8 é o controle, 5413 no transponder, Oxané 6224. Oxané 6224, modifica a saída aí para Conde, solicitado aí pelo controle. Saída Conde, curva à esquerda. Esquerda, okay. O 6224 está correto o protejamento, chame pushback e acionamento. Salvador, boa noite, é o 3600, interceptor VLS. Botão 3600, pista 1-0 livre, está autorizado o pouso, o vento é 070 graus, 099. Ele pouso, 3600. TAM 4738, decolado ao 04, controle 119, décima 8. Quer botar 4738, por favor? Decolado ao 04, chame o controle agora, 119, décima 8, TAM 4738. Boa noite, boa, TAM 4738. Salvador, boa noite, é o TAM 4738. 4738, contato radar, saída Momo, nível 370. Momo 370, 4738. 1024, consistendo 125, decimal 85. 12585, airport call 024, boa noite. Alright. No 354, observe essa aeronave da companhia, está sendo rebocada para o gate 5 após a mesma liberar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 4. Gente, observando a aeronave, a movimentação do pátio, prossegue para o 4 assim que tiver liberada a passagem, chegou no 354. Já está autorizado aí iniciar o táxi, não tendo sua separação com o tráfego da companhia. Gente, está autorizado, prosseguir com separação visual, boa no 34, obrigado. Então, pode ser o giro de fora, confirm the frequency for us? 126.85, if enable 125.45. 12685, if enable 12545, and Portugal 024, boa noite. Comando de Salvador, alguma chance para o Tango 738 a poder ir da Flor de Fronte? Coração Tanto 4732. Aguarda, galera, desligar com o Tango 738. Tango 4738, após Momo, autorizado, Frote. Após Momo, próximo do grau 3738. No solo aos 08, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02, o Tata LV00. Chama Centro Recife, 126.85, alterna em 125.45. Um 4738, copiou? Copiou, 126.85, 2545, boa noite, tá, 3, 4, 7, 8, 6. Salvador, é o Golf Office Hotel, informando o técnico do reboque. Golf Office Hotel, da Caixa Livre. Ok, obrigado, boa noite. boa noite, é o voo 905 para a possibilidade de estacionamento, na posição 9. Voo 9055, boa noite, está autorizado e chame táxi. Está autorizado, chamada para o táxi, voo 905. Azul 2534, boa noite, na chegada é bom mês de ONU, deu para 2000 pés, do ajuste 9092, está autorizado o voo de dona e manter a velocidade. É o voo 905 para o táxi, POB 188, autonomia 4 horas, São Pedro Galeão. Tente, voo 9055, está autorizado o táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chegue para a decolagem. Pátio, Índia, ponto de espera, semana para a decolagem, voo 905. Salvador, boa noite, 2782-2, informação alfa. Azul 782, boa noite, na chegada Bom Médio 1 para o sequenciamento, curva esquerda na proa 065, o seu limite vai ser radial 270 de Salvador, poste para descida. Esquerda, 270 de Salvador, limite 275. Confirma na proa 065. 065, 265. Isso é 3152, esse mantém a 3000 pés, está ultrapassando o seu tráfego à esquerda, está 1 no milho, então até 72. É, ajuste em Salvador no 092, vai direto Duna e mantém a velocidade. Proa de Duna, descendo 3000, o pushback, acionamento, o Ocean Air 6224, estamos na posição 7. O Xené 624, autorizado, chame táxi. Chama na táxi, o Xené 6224. Chama 258, boa noite na chegada Bomete 1, esse material nível de voo 100, posição de 2509. Bomete 1, descendo para 100, a 2359, 0055, está autorizado a decolar, 10, vento 070 graus, 079. Autorizada a decolagem, dá 10 para o gol 9055. Obrigado, bom. Com 1012 para 4000, azul 2732. Autorizado em elétrica, tem reposto estabilizado. Reposto aí. Controle Salvador, Passaredo 2228, 2222, informação é alfa. Passaredo 2222, essa notificação na chegada da mão, reposto para a descida. Passarei 2228, identificou, já foi autorizado de voo 110, saindo sempre o registro. Gente, desse mantém a 110. Desce pro 110, passarei 2228. Curva direita na proa 070. Direita 070 de proa, azul 2782. Deseja correr o azul 2782 reduza? 2782 negativo, mantenha a velocidade. 7. O 2782 vai ser o número 3 na aproximação, vai seguir o tráfego na sua posição de 1 hora, está 1 no milhas, deu a 2320. Visual para o tráfego, azul 2782. Sareto 2222, esse mantém o 050. Desce para o 050, 2222. Xeremia 258, esse mantém o 070. Desce para o 070, 6258. Tácio ou Xamer 224, hoje somos 125 a bordo. Temos autonomia de 2 horas e acertamos Salvador. Desde o China 6224, livre táxi, via Pátio Índia, chama ponto espera, dá 1-0. Pátio Índia, chama na ponto espera, dá 1-0, China 6224. Voo 9055, decolado, AUS 24, controle 19-8, boa viagem. 19-8, 9055. Ligou 9055. O 9055, contato radar, Sumaté 360, está autorizado, voa Leda. 360 na proa de Leda, gol 9055. Na 3152, veja para 2010, autorizado de LFT, reposto estabilizado. 3152, vai reposto estabilizado. 2782, esse mantém a 3010, o ajuste é 0012. Para 2782, 3000 pés, 1012. Está dizendo essa proa, está autorizado a interceptar o localizador. 2782 azul, nessa proa está autorizado o localizador. Passarido 2223, esse mantém a 4000 pés, o ajuste é 1012. Para 4000, ajustado no 012, passarido 2222. Para 6258, esse mantém o 050. Para 050, próxima ponta, espera pronto da 90, Oxenero 6224. Ok, Oxenero 6224, mantenha o ponto de espera, aeronave na final, da 1-0. Gente, manterá o ponto de espera, Oxenero 6224. Azul 2534, boa noite, autorizado o pouso, na 1-0. O vento é 070 graus, 612 nós. 070 com 612 e 7. A série 2222 é 2309, é o número 4 na aproximação. Gente, com o número 4, redução 2309, passaria 2222. Boa noite, da chegada Bomed 1, desse mantém 060. Prossiga na visita para 2000 pés, autorizado LSFT, reporte estabilizado. 2782 para 2000, reportado estabilizado no ILSX. Canal 6224, está autorizado a alinhar e manter após o Embraer da Azul? Alinha e mantém após o Embraer da Azul, Canal 6224. O 9055 possível. Poderia voar ótima? Sim, solicite ao 135 na frequência 928.35, alternativa 25.1 no Volvo. 2835, 251. Voo 9055, obrigado, boa noite. Volvo. O Chanel 958 reduza para 2190. R$2.10.628. Alfa chamará na Juliette, tá? Pesado, 3152. 3152, chame Torre Salvador na frequência da noite, decimal 6. 18:6, boa noite. 0 graus, meia dúzia e nós, livre decolagem no zero. Livre decolagem dava zero, chame 6224. Só 3000 pés, ajustado 612, 2222, passarinho. Pouso autorizado na 10, vento é 060 graus, 0629. Livre pouso, 3152. Oxe, né, 6224 decolado aos 32, chame o controle, 119, decimal 8. 1-1-9-8, muito boa noite, 6224. Passarelo 2222, sente para 2000, Porto Alegre. Salvador, muito boa noite, 6224, cruzando agora 2000 pés na Conde. Chanel 6224, submantenha 190 na saída Conde. 190 na Conde, o Chanel 6224. Chanel 6258, para sequenciamento, mantenha a proa 030, seu limite ao localizador. Proa 030, limite ao lock, pode continuar a descida, senhorita, 624. Chanel 3000 pés, o ajuste chama 092. Chanel 3012, 624. Estabilizado LS aqui, do azul 2782. 2782, chame Torre Salvador, na frequência 08, decimal 6. 18:6, boa. Salvador, azul 2782. 2-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Juliette. Azul 2534, afirma, é Juliette, portal 03. Juliette, portal 03, obrigado. Salvador, azul 2782. 782, agarra em autorização de pouso, ajuste no 012. 7. Pisando 52 no solo aos 34. Táxi via Alfa, Juliette, portão 9. 258 para o localizador curva direita na proa 060, reporte estabilizado, descida para 2000 pés, eu segui o ATR 72 na final. Direita 060, seguindo o ATR, reporte estabilizado, LS 624. 0 graus, 07 nós. Temos o livre pouso da 10. Pouso 10, azul 2782. Controle Salvador, passarela 2222, estabilizou ILS, cabeceiro no zero. Passarela 2222, chame Torre Salvador na frequência 18.6. 18.6. Torre Salvador, passarela 2222, estabilizou ILS, cabeceiro no zero. Gente, passarela 2222. Aguarde a autorização de pouso, é o número 2 para o pouso. Passarei 222, sente. A 224, autorizado do Alfa Romeo 363. Aí vai direto ao Alfa Romeo 3623, na minha 224. Azul 2940, está efetuando desvios? Negativo, azul 2940. Você queria o ILS WISC do 2940. Registro, não solicitou o controle do ILS WISC. O procedimento de uso é o ILS XA. Me perdoe, senhora. O negativo 2940 é o caso. Este agora está autorizado na velocidade 368, descida para 4000 pés, reporte estabilizado. Na 258, estabilizou? Estabilizou no 6258. Introdução para a próxima fecha, me torre na frequência da noite, decimal 6. 86, torre, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, né? 628, sinal ILS 0. Boa noite, deixa a 6258, aguarde pista livre e autorização de pouso. Padrão no 6258. Azul 2782 no solo aos 38. Táxi via, via Delta e Kilo. Posição é a 4 Romeo do Pátio 3. Delta, Kilo, 4 Romeo, Pátio 3. Obrigado, senhor. Boa noite. Passarei 2222. Pouso autorizado no zero, vento é 070 graus, 62 nós. E pouso, passarei 2222. Janeiro 0074, boa noite, na chegada Boa Média 1, desse mantém a 4 mil pés e o ajuste é no 012. 1012, dentro da 4 mil, e a prefeitura alguma proa mais direta, está postando para a Gávea 074. Janeiro 0074, autorizado Duna. Muito obrigado, espetáculo. Duna representa a 074. Estabilizado, 2940. Mais o 2940. Chame torre na sequência no 8 decimal 6. 286, 2940. Vai, Salvador, azul 2940. Azul 2940, aguarde pista livre, ajuste no 012. 1012, 2940. 2222, no solo aos 40, táxi via Alfa, Juliette, remota 12, do pátio principal. Opa, Juliette, remota 12, passarei 2222. Oxenã 6258, pouso autorizado na 10, vento 070 graus, 07 nós. Autorizado, pouso na 10, Oxenã 6258. Xené 6258, no solo 42, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, 6258, garba noite. Até o 0620, o Xené 6224. Azul 2940, pouso autorizado, não, 0, vento é 070 graus, 07 nós. Tive pouso 2940. Passarei no tabuzal qualificador. Passarei 2222, mantenha a posição, o pessoal do solo já deve estar chegando aí para fazer o balizamento. Obrigado. Xené 6224, está afastado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle de Aracaju na frequência 120 decimal 3. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224, sempre pode fazer. Passarei 2224, boa noite, na chegada Bomed 1, o ideal desse ao 050, autorizado vai estar, para interceptar a chegada. Oceania 6074, pista para 2000 pés, o ajuste no 012. Chega na vista para 2000 pés, o ajuste no 012. Assumi 12, leva para 2000, obrigado, 6074. Do 2940 no solo aos 45. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Né? Alfa Juliette, portão 01, 2940. Eu sigo azul 2940. Confirme a posição 1. É 01, né? 01. Não, ele tá no 02. É, pode prosseguir aí um pouco mais à frente, só vai parquear à direita do TAM. Ah, tá lá, tá na nossa posição, tá bem. Para. Autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, reportará. Passarido 2284, vista para 2010, o ajuste 9092, autorizado e LSX3, reporte estabilizado. Passarido para 2012, e reporte estabilizado, passarido 2224. Gol 9045, boa noite, na chegada Gol Med 1, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste 1092. Qual fica autorizado o TAP? Gol 1354, gente da Alfa, autorização Aracaju. Ok, Send Gol 1354, autorizado Aracaju, nível 230. É, decola da 10, saída Cuca, transição Caju. Controle 119.8, transponder 5425. Autorizado 230 para Aracaju, confirmado alta para o voo, decolada 10 na saída Puca, transição Caju, controle 198, controle, transponder 5425, chamando para o pronto no 04, o voo no 355. Correto, voo 354, ciente, só chamar para o posto de acionamento. Chamamento 074, chamamento em Salvador, na frequência 1-8, decimal 6, bom pouso. 8-6, obrigado, boa noite, chamamento 074. Obrigado, hein? O 9045 autorizado da Duna. Aguardou. 2774 da Azul com a Alfa para Porto Seguro. Azul 2774, aguarde cota Porto Seguro. Aguardo, obrigado. Salvador, boa noite, o chamamento é 074, estabilizado ILS 10, passar travado. Boa noite, o chamamento é 074, autorizado pouso. Não, no 0, meta 070 graus, meia dúzia nós. Felipe, pôs na 1-0, você na 6074. 2774, cópia. Uno 228, permitindo a chegada do Bomete, Uno, de cima tem a 3 mil pés, o ajuste é 092. Já do Vaduna. O 9045, tu siga para 2 mil pés, o ajuste permanece. Ciente, acendo identificação, na chegada é por médio 1, vê se mantém a 4 mil pés, o ajuste no 092. Né, 6074 no solo 57, táxi via Alfa e Kilo. Posição é a 5 Romeu do Pacho 3. Alfa Kilo, posição 5 Romeu do Pacho 3, Oceané 6074. Correto. Passarelo 2224, estabilizado. Passarelo 2224, chame torre na frequência 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, 2224. Torre Salvador, boa noite. Passarelo 2224, estabilizado ILS da 1-0. Boa, passarelo 2224, autorizado o pouso na 1-0, vento é 070 graus, 629. Livre pouso, passarelo 2224. Confirma o vento para o passarelo 2224. O vento é 070 graus com 0612 nós. Tá ciente, obrigado. Passarelo 2224. 5-3-7 desvios. Afirmo, mais 5 milhas que é só mais um. Sente. Uno 354 para o táxi com Uno 76 aboado, alternando Salvador com 2 horas e 50 de autonomia. Tenente, o Uno 354 autorizado, táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem. Autorizado, táxi à direita, reportada pronta no ponto de espera, vou no 354. Uno 354 está pronto para o senhor da Unusel. Teste Uno 354 autorizado. Alinhar e manter a Unusel. Alinhar e manter a Unusel, Uno 354. Tudo 2224 autorizado. Alfa e Juliette, a remota é a Uno 3 do pátio principal. Alfa e Juliette para a Uno 3 no pátio principal, passarelo 2224. O 9045 autorizado e LSP, reposto estabilizado. Repostará agora o 9045. 54, autorizado decolar, 10, vento 070 graus, 62 nós. Livre decolagem da 10, bono 354. Sete na escuta, Branco Cópia. Pronto, Cópia, senhor. Está autorizado o Porto Seguro, nível 180, via Whisky 33, até Raíra, e apoio direto.